6, controle 119.35. Afirmativo, estou autorizado 340, via Upper Zulu 16, decolando da 35, curva à direita da Euleda Bridge. 50 no meio, transponder 1935, controle após 5898. Web pronto, pushback, web 5898. Chamada pronto, 5898, obrigado. Decolagem ano 7, o vento variável com 03 nós, azul 4177. Decolou e tá curvando à direita aqui o azul. Decolou 00, controle 6935, bom voo e bom dia, azul 4177. Obrigado. Web 6749, pronto, copa. Azul 4077, 4177. 4177, bom dia, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, sim. Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após prossegue direto Fosse de Caldas, Papa Charlie Lima, decola da pista 35, após a decolagem curva esquerda, na subida Arbor, após Elefa e após Sagaz, aciona 5012, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, Up Zulu 21 até Trive, Trive Poços de Caldas, decola pista 35, após decolar as curvas à esquerda, Arbox, Elefa, Sagaz, transponder 5012, controle 119.35, nível de voo 340. Correto, web 6749 no portão 2, chame pronto pushback. Chama para pushback no portão 2, objeto 5749. Web 5719, 717, Galeão, nível 340, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10, após prossegue conforme o plano de voo. Decola da pista 35, após a decolagem, curva à direita, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5015, controle 119, decimal 35. Autorizado 340, Pesulô 10, depois com o plano de decola 35, curva à direita da Eleda Bridge, 5015, 35, 2737. Confirma o transponder? 5015. Correto, Web 5717, no portão 3, chame pronto, pushback. voltei para 140, Recife em 1251, bom dia. 251, obrigado, igualmente. Bom dia, Astro Salvador, aqui é o Azul Alfa, tudo bom? Aguarde para prosseguir. Cara na guarda, Alfa do Lugo. Bom dia, pode me fornecer o vento agora que vocês têm na torre, por favor? Ative vento variável com 03 nós. É, variável com 3, vou olhar. bem que treinamento objeto 57 no 7 está na posição número 3. Pesado web 57 no 7, chame táxi. Bom dia, o 5898, pushback acionamento, está no gate número 10. 10 será o próximo a ser liberado, aguarde o web 5898. Afirmativo, está aguardando pronto aqui o 5898, obrigado. ...6749 na posição 2, solicita pushback e acionamento. Está autorizado o WebMet 74902, chame táxi, informa, vai Guaranaguá para o solo. Vai empurrar a aeronave na Taxiway India, ok? Na entrada da Taxiway India, para prosseguir seu táxi até a cabeceira 35. De pushback, vai coordenar com a aeronave na Índia, WebJet 6749, vai reportar para o táxi. Tem uma previsão para 5898 iniciar? Tá na 10. Temo que o meu da companhia já vai chamar pro táxi. Após a liberação da passagem do mesmo a retaguarda, eu vou liberar. Ok, brigadão. Para o táxi objeto 5797. Tá com 88 na borda, 3 horas de autonomia, alternando barulho. Pátio principal, cruzou o pátio principal. Lima, reporte cabeceira 35 já alinhado para a decolagem Web 5717. Bate principal, Lima, reporta alinhado cabeceira 35, objeto 5717. E coordenando com o solo aqui, o 5898 após a passagem do tráfego da companhia está autorizado? Firme coordenação após a passagem do tráfego da companhia. Está passando agora através do 07 após o mesmo, está livre iniciar, chame táxi. Ok, obrigado. Avisou. Aqui vai coordenar com o solo após a passagem, está autorizado. 5898, obrigado. Confirmando, vai empurrar a aeronave até a saída do pátio 3. M749 na escuta. Objeto M749 na escuta. O senhor vai prosseguir com o puxo da aeronave até a saída do pátio 3? Foi pedido para deixar a aeronave na Índia, o objeto 6749. Essa posição já passou, ok? Tinha sido solicitado se eu tivesse uma cauda aí na Taxi Índia, mas agora ele já está prosseguindo para a saída do pátio 3, conforme a aeronave anterior executou. Salvador, na escuta do Alfa do Golfo. Firmo, inicio o puxa aí da aeronave, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal azul, Alfa Zulu Golf. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa Zulu Golf. Cabeceira 35, o vento variável com 0,3 nós. Alinhado cabeceira 35, vai iniciar o objeto 577. Jet 6749 está com 69 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Zero está através do portão 08, web 6749. A táxi está através do portão 08, web 6749. E para o táxi, o Webjet 5898 está com 111 a bordo, 2 horas e 50, alterna Galeão. Web 6717, decorre 24, controle 6935, bom voo, bom dia. Web 6717, chama o controle 119.35, bom voo. Web 5898, 111 a bordo, só confirma a autonomia alternativa. Exatamente, 1-1-1, 2 horas e 50, alterna Galeão. E autorizado, a porta cabeceira 35, pronto para decolagem, web 5898. 5898. Web 6749, autorizado para seguir o táxi. E vai reportar na taxiway Lima para ingresso, cabeceira 35. Táxi autorizado, reporte na Lima para prosseguir, web 6749. Reportar na Lima, webjet 6749. Tá pronto, 5898, ponto de espera da 35. Lima tem, cabeceira 35, web 5898. A Lima tem 35, 5898. Objeto 6749, tá na Lima. Taxi Lima, web 6749. Mantém a Lima, web 6749. Web 5898, livre decolagem, pista 35, vento variável com 0,3 nós. Autorizado, 5898. Autorizado, ingresso, pátio principal até o portão 01, reporte ao término do reboque Alfa Zulu Golf. O azul Alfa Zulu Golf reportará ao término do reboque, posição 01. Flag Bang da companhia, web 6749, a linha mantém cabeceira 35. Após o passagem da companhia, a linha mantém o objeto 6749.